Tá serena, serena, boi, eu já tô serenando. Eu sou velho, eu sou novo, eu já tô me acostumando. Mas eu tenho prazer de botar orgulhoso todo ano. Mas eu tenho prazer de botar orgulhoso todo ano. Eu mandei meu uruburri, escolhi pena no ar. Não acho pena bonita, como o curti do Guará. Serena, serena, boi, eu já tô serenando. Eu sou velho, eu sou novo, eu já tô me acostumando. Mas eu tenho prazer de botar orgulhoso todo ano. Eu tenho prazer de botar orgulhoso todo ano. Vaqueiro, chame esse boi, vem pra dentro do curral. Tanta gente tão presente, que queria apreciar. Serena, serena, boi, eu já tô serenando. Eu sou novo, eu sou velho, eu já tô me acostumando. Mas eu tenho prazer de botar orgulhoso.